caros ouvintes, bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de A Contas com a Música. Emissão para este sábado, dia 30 de agosto. Cá estamos, depois de mais de um mês sem emissões, mas retomando do ponto onde ficamos. Hoje, o A Contas com a Música vai conhecer as 10 mais da norte-americana Billboard do ano 1983. Antes, dizer aos ouvintes que o programa A Contas com a Música tem na sua equipa Carlos Bonaparte na produção e elaboração de conteúdos e Nuno Miguel, eu mesmo, na apresentação. E agora sim, vamos às 10 mais da Billboard de 1983. Número 10, Eurythmics, Sweet Dreams. 9, Michael Cimbello, Maniac. Número 8, Patty Austin and James Ingram, Baby Come To Me. 7, All and Awaits, Man Eater. 6, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Número 5, Michael Jackson, Beat It. 4, Man at Work, Down Under. Número 3, Irene Cara, Flashdance. Número 2, Michael Jackson, Billie Jean. E número 1, The Police, Every Breath You Take. A equipa do A Contas com a Música despede-se por hoje, mas espera voltar no próximo sábado. Bom dia e até lá! Número 10. Sweet dreams are made of the air. 9. Baby, the line, that's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know that love is standing by your side. Gotta have your love around, reflecting all

Número 5. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men go. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Thank you. Número 2. Número